Senta pro vagabundo, quica pro vagabundo, senta pro vagabundo. Ai, ai, ai. André Cedeiros, o mural de Ibi Koala. É só eu de vagabundo, quica pro vagabundo. Aqui no colo, daqui a pouco eu chego lá, fazer quebradinha aqui. Ó. Ei. O som aterrou, mas não acabou não. Viu, gostosa? Delícia! Fica de quatro que eu te machuco. Fica de quatro que eu te machuco. Fica de quatro que eu. Ah! Sou vagabundo, fica de quatro, de quatro, de quatro. Derrou. Do nada, esqueça tudo. Sério? Do nada, esqueça tudo. Tá eu e você, esqueça do mundo. A gente se trancou, esqueça. Se for ligar pra amiga, só pra fazer homenagem. Senta pro vagabundo, quica pro vagabundo. Senta pro vagabundo, quica pro vagabundo. Senta pro vagabundo. Ai, te machuco. Ai, te machuco. Senta pro vagabundo. Pro vagabundo, senta pro vagabundo, machuca. Aquele terror. Se trancou, não tá gostoso aqui, você, você e eu. Quer ligar pra amiga pra quê? Só se for pra fazer homenagem. Vem cá, vá. Não quer que eu vou te machucar, sua gostosa. Fica de quatro que eu te machuco. Fica de quatro que eu te machuco. Fica de quatro. Ai, de quatro, vai. Ai! Fica de quatro que eu te machuco. Fica de quatro que eu te machuco. Fica de quatro que eu.